sådan et billede på FedEx, ja. Kan fazer faktisk. Solenidade da Santíssima Trindade. Encerrando o tempo pascal, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, uma das três solenidades que celebramos no retorno do tempo comum. A liturgia de hoje nos convida a celebrar o mistério de Deus, que, sendo um, não é um ser solitário. É uma perfeita comunidade de vida e de amor, um só Deus em três pessoas. Que esta Eucaristia nos ajude a compreender e a vivenciar melhor o desejo de Deus, que é vivermos em comunidade com Ele e com os irmãos. Esta missa está sendo celebrada nas seguintes intenções. Pelas almas de Isaura de Macedo, Sebastião Cesário, Elizabeth de Ilva Cesário, Vera Maria de Oliveira Cesário, Rita Macedo do Nascimento, Natália Macedo Braz, Margarida Galvão, Acidália de Oliveira Cesário, Isaldo de Macedo, Maria Junina de Macedo, Teofilia Maria, Anael Cesário, Maria Helena de Oliveira da Costa, Leila Maria da Silva Nóbrega, Tereza dos Santos, Afonsina Ribeiro, Braz Alves da Silva, Antônio Moraes, Robson Nascimento, em ação de graças a Jesus Misericordioso e a Nossa Senhora Aparecida, por Tiago Gabriel. Fiquemos de pé para recebermos o celebrante, o Padre João, os coroinhas e ministros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bom dia para todos. Então, hoje nós temos dia de Santíssima Trindade. Deus que é o quê? Pai, Filho e... Pois é, numa das missas eu perguntei às crianças e um menino levantou a mão dizendo: Pai, Padre, e tem mais um. Como mais um? Ou amém. Ou amém, tá bom. Então hoje nós comemoramos Deus em sua Santíssima Trindade e que é o mesmo Deus que nos criou, que nos salvou e nos santifica. Peçamos agora o perdão acompanhando ato penitencial. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração ponte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Tende compaixão de nós, Senhor. Porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Agora louvemos ao Senhor cantando hino de louvor. Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito santificador, revelaste vosso inefável mistério, faze que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Olha, quando a gente entrava na igreja, parecia a igreja vazia. Agora já está cheia. Eu acho que tudo isso por causa de falta de gasolina, né? Vindo a pé para a igreja demorou um pouquinho mais. Mas eu peço a vocês, quem está sentado debaixo do coro, venha para a frente para preencher as vagas aqui no meio da igreja, porque a missa está transmitida ao vivo. Então, depois, filmando do coro, aparece tanto banco vazio, enquanto lá embaixo de coro tanta gente, né, acumulada em poucos bancos. Quem puder passar para frente, passem, para que a igreja fique mais cheia aqui na frente e não só lá embaixo do coro. Bom, então vamos agora prestar atenção para as leituras da palavra de Deus. A vida cristã mergulha suas raízes no mistério de um Deus uno e trino. Pela paixão, morte e ressurreição de Jesus, fomos introduzidos nesta comunhão de vida e amor que é a Santíssima Trindade. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo ao outro dos céus se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates, com um forte braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus próprios olhos? Reconhece, pois, hoje, e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e viva longos dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Palavra do Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Todos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Reta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. A palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de seus lábios as estrelas. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existiram. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as

Primeiro, um pequeno recado para os adultos. E depois vou falar para as crianças. Para os adultos, neste domingo de Santíssima Trindade, temos uma bonita mensagem no Testemunho da Fé, na página 3, de Dom Orani, escrevendo, onde ele diz de Deus que tem a mesma natureza. Então, a natureza divina está todinha no Pai, também todinha no Filho e ainda todinha no Espírito Santo. A unidade em Deus é incompreensível, absolutamente perfeita e eterna. Então, aqui ele explica, tem mais ainda, não vou ler toda a mensagem, mas queria aqui mostrar que tem uma linda mensagem e cada vez quando tem, nós temos o Testemunho da Fé. Esse é o Testemunho da Fé deste domingo, na página 3. E termina depois na parte final. Por isso podemos dizer que Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus. Então, toda esta vida divina nos é dada desde o batismo, quando fomos mergulhados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e cresce cada dia até a vida eterna. Agora, eu quero conversar um pouquinho com as crianças. Hoje, como nós ouvimos, domingo de Santíssima Trindade. Ouvimos que Deus é amor. Deus nos ama. E Deus nos ama tanto que nos criou todos para que sejamos a sua imagem e semelhança. Podemos dizer assim, que Deus amou tanto que não aguentou ficar no céu e criou a gente, dando o coração para amar. Bem, todo mundo sabe que primeiro os pais que foram criados tinham nome de quem? Adão e Eva. Eles foram criados para amar muito a Deus e um ao outro. Mas eles fizeram o pecado. O pecado estragou esta paz, felicidade. E desde aquele tempo, o homem não conseguiu mais amar como Deus queria que amasse. Deus mandava tanta gente chamando, por favor, pessoal, voltem a mim, tenham o amor, deixem o pecado. Não adiantava muito, umas pessoas aceitavam, outras não. Mas Deus ficou com saudade da gente e do nosso amor. Agora, se eu perguntar quem ama sua mãe, todo mundo vai levantar a mão, não é? Quem ama o seu pai, também todo mundo. Agora, quanto tempo você aguenta sem pai e sem a mãe? Um dia, já fica chorando. E os pais, quanto tempo aguentam sem filhos? Nem querer falar. Pois é. Então, quanto mais ama, quer ficar com a pessoa que ama. Olha, mas quem ama mais é Deus. Ele ficou com saudade daquele amor, principalmente os avós. Quando a gente pergunta, quem tem o neto mais bonito do mundo? Dá briga, porque toda avó acha que seu netinho, sua netinha, é mais carinhosa e mais lindo do mundo. Bom, eu sei. Não vou entrar neste assunto porque vai dar briga aqui, né? e não convém brigar na igreja. Mas para Deus, todos nós somos bonitos quando a gente fez coisas erradas. Deus finalmente disse: eu vou mandar, eu vou no meio desse povo, vou ficar na terra como um ser humano. E assim Deus nasceu no meio de nós. E quando nasceu no meio de nós, Deus na terra assumiu o que nome de Deus aqui na terra? Jesus. Olha, é Jesus. E Jesus nos mostrou como que nós devemos amar. E não só o sentimento, mas ele queria ajudar toda a gente que aprontou tanta coisa errada. E lá na cruz ele mostrou o que é amar. Deu a vida por todos nós. Mas ele, dando a vida por nós, como Deus tem o poder, e ressuscitou. Ressuscitou e voltou para o céu. Então temos a segunda pessoa de Deus, da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Bom, quando Jesus subiu ao céu, ele disse: mas agora eu não vou mais deixar toda esta humanidade para viver sem saber o que fazer. Ele enviou para nós o Espírito Santo. Agora todo mundo sabe. Então, o Espírito Santo, que é aquele amor, aquela força enorme, e aquele ardor no coração, que coração bate tanto. Quando o Espírito Santo toca no coração, tem gente que larga tudo e vai com Deus por toda a vida. Eu também, quando bateu no meu coração, larguei tudo e virei padre, né? Bom, e quanta gente aqui, em vez de ficar em casa, bateu no coração, virou catequista, né? Agora, e quanto que padre paga aos catequistas? Paga ou não paga? Quem é que paga? Deus, com sua graça, pelo voluntariado. Agora, quem tocou neste coração foi o Espírito Santo. É isso mesmo, Espírito Santo, você sabe tudo. Isso mesmo. Então, Espírito Santo tocou nos corações e toca em cada um de nós. Se viemos hoje para cá, porque Deus tocou em nosso coração. E quando alguém ama, se sente tão bem como a pessoa amada. Olha, e Deus se sente muito bem conosco quando nós amamos a Ele. Olha, tudo o que Deus fez, como Pai, Ele nos criou, o Seu Filho Jesus nos salvou, e no Espírito Santo quer dar aquele verdadeiro amor, mas o amor tão grande que é até capaz de dar a vida por outro pelo amor. É demais. Só Deus que pode fazer assim. Olha, e o que que Deus quer hoje de nós? Que nós tenhamos um verdadeiro amor. Crianças, e agora a pergunta a vocês. Então, quem de vocês ama a Deus? De coração mesmo? Os pais não amam Deus também, claro, né? Então, se nós amamos a Deus, Deus fica tão feliz hoje. Então vamos dizer: Pai do céu, eu te amo muito. Jesus, eu te amo muito. Espírito Santo, aumenta o meu amor. Amém. Agora Deus quer que todo mundo seja santo. Amém, né? É isso mesmo. Que todo mundo seja santo, porque Ele nos santifica, Ele nos criou, fez de nós gente bonita e pela sua morte na cruz, lavou o nosso pecado e pelo Espírito Santo nos dá muito amor no coração. Vamos ficar em pé. Hoje temos aquela profissão de fé bonita, aonde nós rezamos, falamos quem Deus é, um só Deus. Vamos lá. Olhem aqui, hoje tem que acompanhar, porque, cadê? Ah, tem a cama. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de que mais? Creio também Jesus Cristo, Filho nascido do Pai antes dos séculos, Deus de Deus, luz da luz. Criado e não criado. Onde está sentado à direita de Deus. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Creio que sois na Igreja Una Santa Católica e Apostólica, professam o seu batismo para a remissão dos pecados. Unidos a toda a Igreja que incessantemente eleva louvores ao Pai, pelo Filho, no Espírito, apresentemos nossas preces. Pela Santa Igreja de Deus, para que cada vez mais se torne, em suas palavras e ações, sinal vivo do Deus que a comunhão, rezemos. Pelo Santo Padre Francisco, em seu vigoroso esforço para que todos os povos encontrem a paz e a comunhão e vejam os frutos do seu empenho, rezemos. Por nossa arquidiocese, para que a celebração do Ano dos Leigos faça crescer em todos os corações cariocas o desejo de permanecer no caminho do Deus Trindade, ainda que em meio à dificuldade, rezemos. Pelos que não acreditam na vida de comunidade e fraternidade, para que, vendo o testemunho dos cristãos, vençam as algemas do egoísmo e do individualismo, rezemos. Nas intenções desta missa, temos muitos pedidos pelos falecidos e só um pai agradece pelos seus filhos. Mas quem dos pais aqui hoje quer agradecer a Deus pelos seus filhos? Todo mundo. Quem dos filhos quer agradecer para os seus pais? Todo mundo. Então, obrigado, Senhor, por todos esses filhos maravilhosos e obrigado pelos pais tão bondosos para nós. Rezemos ao Senhor. E também, hoje, nos queremos pedir muito pelo Brasil. O Brasil precisa de oração. precisa, para que essas dificuldades que nós passamos sejam resolvidas na paz, não omitidas, mas resolvidas, e para que a paz volte no meio de nós. Rezemos ao Senhor. Atendei, ó Pai, as preces da vossa Igreja reunida em nome de vosso amado Filho e na força do Espírito, confiantemente vos apresenta. Atendei-as todas, segundo a vossa santa e misericordiosa vontade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos oferecer junto com Jesus a Deus Pai nossos sacrifícios, pelos pais ou pelos filhos. Ainda em procissão, trazemos nossas oferendas. Tudo queremos oferecer com muito amor a Deus. E orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso nome, santificai as oferendas dos vossos servos e servas, fazendo de nós uma oferenda eterna, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Com vosso Filho único e Espírito Santo, sois um só Deus,

Sou maravilha aos olhos do Pai, Cristo. possa valer-nos, Senhor Deus, a comunhão do vosso sacramento, ao proclamarmos pela Trindade eterna e santa e na sua indivisível unidade, por Cristo Senhor nosso. Crianças e adultos aqui presentes, nós estamos terminando nesta semana o mês de maio, mês de Maria, de Nossa Senhora. A Nossa Senhora quer proteger todos nós. Simbolicamente, ela vai nos cobrir com o seu manto. Vamos acompanhar este momento bonito. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva a Mãe de Jesus! Viva! Viva o Templo do Espírito Santo! Viva! Podemos agora sentar um pouquinho. Os avisos. Em primeiro lugar, hoje vamos ter mais uma homenagem à Nossa Senhora, preparada pelo coral da Divina Misericórdia. Às 18 horas vai ter um recital de Mariano do nosso coral. Convido todos vocês, quem está na missa agora, venha só para a apresentação. Não tem gasolina, não tem onde sair, podem chegar aqui de novo, tá? Pois é. Às 18 horas vai ter. Olha, tem outro convite. Quem de vocês já assistiu Paulo, apóstolo de Jesus Cristo? E os outros? Estão esperando o quê? Né? Também não tem onde andar, pelo menos até o cinema, né, para assistir o Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Vamos lá, antes de sair da cartaz este filme. Quarta-feira vai ter encontro do Terço Mariano, 18h30. Mas eu quero aqui lembrar, na quinta-feira, criança, você tem aulas ou não tem? Não tem. Por quê? Porque é o dia de Corpus Christi, né? De corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Na quinta-feira, atenção. Na quinta-feira, vai ter missa às 7h, mas eu convido todas as crianças, queria que viessem todas que fizeram a primeira comunhão, né, para a procissão. A missa primeira será às 7h. Às 8h, vai começar a procissão. E a missa será logo depois da procissão para vocês. Não vai ter a missa das 8h30, tá? Então, todo mundo é convidado, dia santo de guarda, como se fosse domingo. Espero que ainda não vai ter gasolina para viajar longe, então venham todos para participar aqui da procissão de Corpus Christi, tá? Agora, na parte da tarde, vai ter a procissão na cidade. Sai às 3h30 da Candelária para chegar à catedral e lá vai ter a missa. Quem puder também é convidado para participar dessa procissão central do Rio de Janeiro. E na quarta-feira, à noite, vamos preparar os tapetes. Cada turma de crianças também. Quem é que vem para trabalhar na quarta-noite? Ei, jovens aqui, criançadas, sim, pois é. No ano passado eu já estava de madrugada, nem queria ir para casa ainda, né? A procissão vai passar pelas mesmas ruas como no ano passado e os grupos responsáveis, peço que preparem direitinho, né, os altares em 4 lugares, no mesmo lugar no ano passado, né? Neste ano temos, parece, garantia que não vai chover, né? Então, pelo menos tem previsão, se se cumprir, de sol bonito. Bom, isso é no Corpus Christi, e à noite também vai ter missa das 19h. Outro aviso é inscrições para 6º Congresso Arquidiocesano da Divina Misericórdia, 23 de junho. Eu convido todos os adultos, quem puder se inscreva. E outro, 2 pastorais que precisam de ajuda, de pessoas para trabalhar, pastoral da acolhida e da saúde. Então, eu peço, quem puder, venha para trabalhar. E vejam, quem é que fez primeira comunhão neste ano? Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. O quê? Depois da missa, vai ser assim. Olha, então, que bom que continua. Mas cadê o resto, né? Eu gostaria que todos estivessem aqui. Bom, vocês estão, isso que é importante. Agora, vocês, na procissão, gostaria que viessem na roupa da primeira comunhão, tá? Bonitinha, tá? E tem ainda tanto lugar aqui para criança sentar. as inscrições para a catequese ainda continuam, né? Vocês que nos acompanham também ao vivo, quero lembrar que inscrições para a catequese ainda continuam. Questão das Romarias Peregrinações, temos lá, né, na saída, é o informativo. Mas eu queria comunicar a vocês. Olha, vocês estão falando muito hoje. E hoje a missa está passando ao vivo. Tem muita gente acompanhando. Agora, como que pode acompanhar? O Fábio vai explicar. Bom dia a todos. Eu sou Fábio, da Pastoral da Comunicação. Como o Padre João falou, as nossas missas agora estão sendo transmitidas ao vivo pelo Facebook. Para quem quiser acompanhar conosco, é só entrar no nosso site www.santuariodamisericordiarj.org.br e lá vai ter o link para a nossa página no Facebook. Para quem ainda não curtiu a nossa página, entre lá, curta, e você será notificado sempre que tivermos a nossa transmissão ao vivo. Nós estamos transmitindo através de TV e através de rádio também. Para quem não puder assistir, pode ouvir de qualquer lugar. Muito obrigado. Também voltando para casa, quem quer ver como você se comportará na missa, dá para ver esta missa também de novo. Ela está gravada, né, no site da paróquia. E quem fez aniversário nestes dias? Quem vai oferecer bolo para nós hoje? É. Vamos cantar parabéns para nossos aniversariantes. Vamos receber a bênção e vamos voltar devagarinho a pé para casa. Quem está de carro, tenha cuidado, porque os bandidos querem roubar a gasolina, né? É. O Senhor esteja convosco. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volta para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.